como bem falado, o melhor caminho de iluminação, através do trabalho do bem, da tolerância, da solidariedade. Queremos te pedir, Senhor, forças, entendimento, para que as nossas mãos estejam sempre abertas e não estejam cerradas contra o nosso semelhante, que elas possam ser, pelo menos nesta encarnação, por algumas horas por semana, ou mesmo uma hora por mês, elas possam falar do teu amor, que os nossos ouvidos possam ser os teus ouvidos, que a nossa boca possa ser o verbo amoroso que tu nos deixaste no Sermão do Monte, que as nossas mãos sejam as tuas, acolhendo, abraçando a velhice, a dor e o sofrimento. Abençoa esta casa, abençoa todos os seus trabalhadores do movimento espírita, de todo o Distrito Federal. Abençoa o nosso próximo Congresso Espírita Brasileiro, onde festejamos 150 anos da chegada do Consolador que prometeste à humanidade há 2000 anos atrás. Seja conosco e despede-nos na tua paz. Que assim seja.